Montana. Querida Ana, tu és demais. Jill de Milwaukee. Oh! Querida Ana, és sensacional. Danny diretamente do Iowa. Querida Ana, vai mas é tirar o teu sutiã da banheira. Jackson de Malibu. Que nojo. Que porcaria. Ele tocou-lhe, agora vou ter de queimá-lo. Querida Ana, eu adoro, adoro, adoro aquele lenço que usaste nos prémios de vídeo. Onde, onde, onde posso arranjar um? Jenny de... Washington. Espera, ouveste. Querida Ana, eu estou caidinha por um rapaz que nem sabe que eu existo. É o costume. Pois, yep. O cacifo dele é o terceiro a seguir ao meu. O que é que eu faço? Da tua maior fã, Becca de Malibu. Becca de Malibu? Tu achas que é Becca Weller lá da nossa escola? Eu acho bem possível. Qual é o terceiro cacifo a seguir ao da Becca? Oliver! Não posso crer que a Becca Weller está caidinha pelo Oliver! Querida Becca, se ele não te convidar para sair, convida-o tu. Não percas tempo. Boa sorte, Ana Montana. A tornar o mundo num lugar melhor para o amor. Ei, Miley, o meu roupão caiu na sanita, por isso vesti o teu. Espero que não te importes. Ah, boa. Agora também tenho de queimar o roupão. Estás a ver a cena? Está completamente apanhadinha. Mas está muito interessada. Está toda perfumada. É bom para a vista e bom para o cheiro. Lembra-me o meu tio Earl. Oliver? Olá. Tomaste nota de trabalho de história? Esqueci-me de apontar. Não, não tomei. Mas o senhor escreve sempre no quadro. Pode ir lá ver. Ah, está bem. Eu... vou ver. Obrigada. Oliver, dás-nos licença? Obrigada. Mas o quê? Perdeu? Não, para que é que foi isso? Tu não percebeste que a Becca Weller estava a tirar-se a ti? O quê? Au! Até uma salada de nabo apanhava a cena, rapazinho. Hoje há salada de nabo no bar? A Becca é uma ótima aluna, ela sabe qual é o trabalho de história. Então porquê que me perguntou? E não me voltem a bater. Porque ela está apaixonada por ti. Ouve lá, eu vou explicar-te de uma forma bem clara. Ela gostar tu. Como é que sabem? Lembras-te da promessa de cuspo para nunca revelar a minha outra identidade? Sim, depois disso fiquei uma semana de cama. Obrigado pelos germes. Então prepara-te para comer uma canjinha, porque... vem aí outro segredo a caminho. Ai, porquê é que as nossas juras são tão babosas? A Becca enviou um e-mail à Ana Montana a dizer que estava completamente caidinha por ti. Becca Weller está caidinha por mim. Por mim? Eu sei, também ficámos chocadas. Então, a Becca Weller quer dar uma voltinha no comboio do Oliver. Então, sendo assim, vamos realizar os seus sonhos. Ding! Ding! E ding, ding, ding. Eu esqueci-me de uma coisa. Do quê? Do meu nome. É sinónimo de abécula? Dá-me outra pista. Sabes, Lily, este rapaz tem menos cérebro do que uma galinha sem penas. Não estou a perceber, meus. Onde é que está o grande Oliver Oscar Hogan? Sim, saca das tuas frases. Ei, miúda, tu moras numa zona boa. É porque és mesmo boa zona. Eu sei uma. Tu viste aquela onda boa? É que tu és mesmo boa onda. Quê? Tens alguma graça melhor? Eu fico bloqueado. Já te aconteceu alguma vez? Acho melhor não perguntares a ele. Palminha, eu posso falar abertamente do meu historial amoroso. Não tenho nada a esconder. Isso nunca me aconteceu. Passa-me uma água, filho. Acreditem que não há nada melhor do que correr 15 km na praia. Um dia destes vou saber finalmente qual é a sensação. Toma lá, pai. Podes deixar gorjeta. Vou-te dar uma dica. Para deixar a roupa interior no chão da cozinha. Olá, Nilo. A Miley contou-me que o comboio do Oliver anda descarrilado. Porquê é que não põem o raio da notícia no jornal? Ei, não precisas ficar envergonhado. Sabes como correu o meu primeiro encontro? Bem, vou-te contar. Cheguei-me ao pé dela, olhei-a nos olhos e disse... Olá, Robbie é o meu nome. E resultou? Lindamente! Quando estiveres com uma miúda, lembra-te de uma coisa. O importante não é o que dizes, mas ter coragem de dizer alguma coisa. Tens de agir naturalmente. Bem, se me dão licença, eu tenho de ir fazer uma pequena corrida para adoçar a boca. Ei, homem dos lados! Já tenho outra. Tu não és muito nova. Parece-me que és uma boa nova. Oh, qual é? Resulta se for uma miúda muito nova. Olá, Jackson. Olá, Rico. Eu quero asas de galinha. Mas nós não temos asas de galinha. Mas devíamos ter. Mas não temos. Olha lá, Rico. Porquê é que tu és sempre tão agressivo? Ei, toda a gente precisa de um hobby. Tanto colecionava selos, mas isto é mais fixe. Passemos as asas de galinha. Qual é o nome que está na tableta? Loja de Surf do Rico. O teu. Faz um ponto. E diz-me, o dono disto quem é pai? O teu. Vão dois. E foi o pai de quem que disse, mantém o Rico feliz? Eu pareço feliz? E são três. Temos aqui um vencedor. Está bem, Rico. Como é que queres as asas? Queres com um ou sem picante? Eu prefiro médio, mas agora apetece-me com picante. Só mais uma voltinha e vais atacar a beca. Pronto. Assim é como se estivesse a dizer, sou selvagem, mas podes domar. Vamos ver o hálito? Isso é perfume. Desculpa. Mas está melhor. É agora. Está tudo nas tuas mãos. Estás pronto, Oliver? Estou pronto. Estás a sentir? Estou a sentir. Vais tomar. Eu vou tomar. Agora, agora, agora. Olá, Oliver. Vai lá. Olá, Robbie, é o meu nome. Olá, Oliver é o meu nome. Estás a convidar para sairmos? Sim. Uau, e eu a pensar que estava a fazer figura de parvo. Oh, que fixe! Oh, yeah! O que foi? Já não me posso entusiasmar com estas couves? Gente tão preconceituosa. Já acabaste? Está quase. Já está? Não sujes as calças. Eu vou comer outra dose à tarde. Olha, olha, que é isto? O meu melhor amigo foi reduzido a um toalhete. feitas. Estaladiças, saborosas e oh! Au! Vivas! Ai, os meus olhos! Ai, os meus olhos! Ai, que cola! Que cola na vista! Oh! Não há nada como comer e ver palhaços. Eu bem disse ao meu pai que as asas iam resultar. Estou ansioso para lhe contar a minha próxima ideia. Oh, meu, só espero que ele não se lembre que te vistas de galinha. É uma boa ideia. Todos a dançar, todos a cantar, todos a provar as asas do bar. Asas de galinha à borda! Ei, calma! Cuidado com as minhas penas! A descansar no trabalho. O meu pai não vai gostar nada disto. Oliver, como é que correu o encontro com a Becca? Sim, vá lá, deita tudo cá para fora. Desculpem, mas tenho os lábios selados. Que beijaste? Conta! Os meus lábios estão selados. Acha que eu sou divertido, esperto e sensível? Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida! Boca fechada. Eu não acredito, é fantástico! Mais uma vez, a Ana Montana tornou o mundo num lugar melhor para o amor. A Becca deve estar nas nuvens. Será que já agradeceu à Ana? Vê o teu e-mail. Um momento, vou já tratar disso. Querida Ana, obrigada pelos teus ótimos conselhos. Só é pena eu ter de acabar com ele, porque sei que vai sofrer. Quê? Ele é muito simpático, mas preciso de lhe dizer que só quero ser amiga dele. Ela vai deixar o Oliver? Logo no primeiro dia? Bem, vê o lado bom da coisa. Foi a relação mais longa que ela alguma vez teve. Estava caidinha pelo Oliver. Ele disse que correu tudo bem. Por que será que quer acabar? Bem, eu só te queria... Já percebi tudo. Isto é inacreditável. Ah! Oliver! Tu não queres entrar ali dentro. Acabou de explodir uma caçarola. Foi horrível. Há atum por todo o lado. O que é que estão a fazer? Desiste da Becca. O quê? Por acaso não ouviram o que eu disse no meu cacifo? Confia em nós. Ela é má onda. É uma onda do pior. É pior do que passear pelo campo depois do passeio matinal das vaquinhas. Que foi? Não sabem que as vacas também passeiam? Oh, já estou a ver. Vocês têm medo que eu passe muito tempo com a Becca. Venham cá. Eu vou ter sempre tempo para as minhas duas meninas. Mas agora não tenho. Adeusinho. Oliver! Ela escreveu à Ana. A única coisa que queria era ser tua amiga. Desculpa. É verdade, Oliver. Anda com outra pessoa. Oh, não. Eu não compreendo. Nós íamos à praia depois das aulas. Oh, man. Ela vai acabar comigo na praia. Oh, não. Nunca se sabe. Ela pode acabar contigo no autocarro, nos intervalos, no centro comercial ou através do SMS. Eu faço sempre isso. Porquê que tu me disseste que a Becca gostava de mim? A culpa é toda tua. Tua e dos conselhos idiotas da Ana. Porquê que tu não te limitas a cantar e a dançar sem estilo? Mas... Ele tem razão. Sinto-me horrível. Oh, então, tu não danças assim tão mal. Olá, Miley. Chegaste mesmo a tempo. Estou a fazer uma melodia. Senta-te e diz-me o que é que achas. O outro lado, o outro lado, o outro lado, enfim. O outro lado, o outro lado, o outro lado de mim. Jackson gostou muito da minha música, mas também ele é um grande lambotas. Oh, pai, não é a canção. O problema é que eu usei a coluna de conselhos da Ana para ajudar o Oliver com uma miúda. E acabei por piorar as coisas. Então a culpa é toda tua. Uau, não é suposto dizeres isso? É suposto dizeres que filho com boas intenções e que não devia ser tão dura comigo. Está bem. Não devias ser tão dura contigo. O que é que tu disseste? Não interessa quais eram as minhas intenções, eu meti-me e agora o Oliver está de rastos. Não podes perdoar-me assim tão facilmente. Está bem. De castigo. Não! Agora era suposto abraçares-me e dizeres: descansa, vai ficar tudo bem, meu amor. Tenho de fazer um desenho? Vinha mesmo a calhar. Maia, tu tentaste uma coisa e não resultou. Sabes, às vezes a vida é mesmo assim. É como dizer ao teu irmão para mudar o rolo de papel higiênico quando ele acaba. Às vezes ele consegue mudar. Outras vezes é incrível. Eu fico lá esquecido a ler os rótulos de shampoo até alguém chegar. Mas eu não fiz mal em tentar. Vai ficar tudo bem, meu amor. Agora já é um bocadinho tarde. É. Ei! Tu viste o Oliver? Oh, sim! Ele ainda me odeia? Oh, não! Ele já passou essa fase. Odeio a minha vida, odeio a minha vida, odeio a minha vida. Para com isso! Mostra algum orgulho! Estou farta de dizer, acaba com ela antes que ela acabe contigo. A Lily tem razão. E o importante é que tu ainda és o grande Oliver Oaken. Vais deixá-la de coração partido. E ninguém resiste às tuas grandes ações. A wiki wiki wa. A wiki wiki te já. A wiki wiki wa. A wiki wiki te já. Vocês têm razão. Ao ouvir a vossa rima, eu entrei na linha. A Beca vou deixar, já deu o que tinha a dar. A Beca vou deixar, já deu o que tinha a dar. A wiki wiki wa, a wiki wiki wiki. Mas que raio de disfarce é esse? O jantar hoje é por minha conta. Vamos ter canja. O que é que estás a fazer? Vou usar a Ana Montana para dar uma descasca à Beca. Não vais nada, dá cá isso. A Ana Montana já fez estragos que cheguem por hoje. Olha, mas conveniente, ela voltou a escrever-te. Lily, é a sério. Eu vou deixar-me destas coisas. Uh-oh. Que foi? Querida Ana, tu tinhas razão. O Oliver é o rapaz ideal para mim. Por isso, hoje, no bar da escola, acabei com o meu antigo namorado, o Toby. Toby? Era o que estava de mãos dadas com ela no bar. Oh. Ele ficou muito em baixo, mas agora o Oliver e eu já podemos ficar juntos. Mas ele foi acabar com ela. Nós temos de parar o Oliver. Mas do que estás à espera? Lily, vamos! Eu sei que tinhas desistido, minha. Mas ela é a única miúda que gostou dele desde o teu fraquinho no jardim de infância. É. Eu não gostava propriamente dele. Eu só lhe peguei na mão porque queria os lápis dele. Tinha uma caixa com 64 e com uma fia. Ei, não contes comigo para andar a voar pela praia fora. Esquece. Eu aposto que tu vais. É publicidade. E o meu pai já pagou o material. Não me interessa. Recuso-me a ficar ridículo. Diz o homem vestido de galinha. Oh, Jackson, tu viste o Oliver? Vê, está ali na praia com uma miúda. Consegue engatar miúdas porque não está vestido de galinha. Eu dispenso os pormenores, se não te importas. Mas obrigada pela confidência. Vamos conseguir chegar a tempo. Temos de conseguir. Fui eu que criei este problema. Se eu não o parar, não me vou desculpar a mim própria. Mas como? Já viste como ele está longe? Só se tu conseguisses voar. Isto é um parapente? Mais devagar, boneca. Só há uma maneira de poderes dar uma voltinha. Não há dúvida, tu és mesmo um miúdo maléfico. Eu adoro ser elogiado. Oh, boa! Estou a começar a gostar disto! Oliver! Oliver! Se faz favor, pode baixar-me? Mais baixo! Vá! Mais baixo! Ah! Obrigada! Beca, eu... Oliver! Não faças isso! Não digas nada! Miley? Por favor, diz-me que não vim tarde. Miley, porquê é que estás vestida de galinha? Porque os fatos de gorila estavam esgotados. Já podemos avançar? Eu e o Oliver precisamos ter uma conversa cara... bico. Diz-me que ainda não acabaste com ela. Quê? Mãe, desculpa lá. Será que uma galinha não pode ter privacidade? Ias acabar comigo, Oliver? Tu é que ias acabar comigo. Não ia nada acabar. Onde foste buscar essa ideia? Foi o que tu escreveste à Ana Montana. Oh. Como é que tu sabes? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Porque tu lês as mentes. Francamente, eu não leio as mentes. Não sejas ridículo. Eu li o teu PDA nos balneários da escola. E fizeste isso porquê? Ah, porque eu sou uma galinha má. E porque ela está apaixonada por mim. O quê? Já não precisas de disfarçar mais, Miley. Admite, tu ficaste fula quando imaginaste que eu podia estar nos braços de outra mulher. Está bem. É verdade. Mas vê lá, não te estiques. Ela está apaixonada por mim há anos. Adora-me. Pronto, ela já percebeu. O importante é que ninguém aqui acabou com ninguém, percebeste? O Oliver é um tipo muito especial. Vocês foram feitos um para o outro. Obrigado. Bem, só tenho uma coisa a dizer. Bazem! Já se acabaram os ovos. Sim, pai? Jackson! Adivinha onde é que eu estou? Oh, não! Desculpa, pai! Esqueci-me completamente!